noite, é o Gol 9061. Gol 9061, boa noite, conta cadastro, suba para nível de voo 400, saída da El. Subindo 400, teria condições de coordenar junto ao centro da PROD Bridge, Gol 9061? Autorizado, vou direto Lida, vou coordenar aqui com o centro. Gentileza, tá? A gente tá voando Leda, aguardando a coordenação de Bridge, Gol 9061. Bridge 9061. Confirma, igual 9061. Com 9061, tá autorizado, vai direto Bridge. Boa Bridge, igual 9061. Não tem nem pouso, nem colagem mais previsto. A pista tá livre. 9061, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 9061, muito obrigado, boa noite. Boa noite. 5556, tem condições de pousar na pista no 7? Então o senhor vai manter a chegada, ao detectar o localizador vai fazer uma base pela direita. A 5556 está autorizado, vai direto, dura 2 mil pés, quem negar no 0 no 4. Cinco, cinco, cinco, meia, dez para 2000 pés, ajustando 0 no 4. autorizado. TP-5556 para pouso pista 17, mantenha essa proa, reporte para modificação. 555 meio, modificador 0433, vai na proa da rotatória. Cinco, cinco, meia, copiou o controle? Rotatória. 5556, desce para 1000 pés, o ajuste é uma 0 no 4. Confirme já visual com o campo. Sim, chame agora a torre, 1 no 8, sinal meia dúzia.